Porque tudo na vida pode ser um filme, tudo na vida pode ser como no cinema. Linhas de ferro, uma ao lado da outra, caminho de gentes, caminhos de sonho, viagens sem fim. Linhas de ferro, uma ao lado da outra, caminho de gentes, caminhos de sonho, viagens sem fim. Amanheceu hoje um belo dia, puro e sublime. Dorme nas cavernas do padre Éolo aquele vento seco e duro, flagelo dos estios portugueses. Suspira no ar uma vibração branda e suave que regenera e dá vida. Mal empregado dia para o passar a ver ruínas. No seio da sempre jovem natureza, sob a remoçada espessura das árvores, sobre a alcatifa sempre renovada das gramas verdes e variegadas boninas, queria eu que me corresse este dia em ócio bem-aventurado de corpo e alma, sentindo pulsar lento e compassado o coração livre e solto de todo o empenho, o verdadeiro coração de Horácio. Nunca dormi tão regalado sono em minha vida. Acordei no outro dia, ao repicar incessante e apressurado dos sinos da Alcáçova. Saltei da cama, fui à janela e dei com o mais belo, o mais grandioso e, ao mesmo tempo, mais ameno quadro em que ainda pus os meus olhos. No fundo de um largo vale aprazível e sereno está o sossegado leito do Tejo, cuja areia ruiva e resplandecente apenas se cobre d'água junto às margens, de onde se debruçam verdes e frescos ainda os salgueiros que as ornam e defendem. De além do rio, com os pés no pingneteiro daquelas terras aluviais, os ricos olivedos de Alpiarça e Almeirim. Depois, a vida de Dom Manuel e a sua charneca e as suas vinhas. Dá quem a imensa planície dita do Rocio, semeada de casas, de aldeias, de hortas, de grupos de árvores silvestres, de pomares. Mais para a raiz do monte, em cujo cimo estou, o pitoresco bairro da Ribeira, com as suas casas e as suas igrejas, tão graciosas vistas daqui, a sua cruz de santiria e as memórias romanescas do seu alfageme. Com os olhos vagando por este quadro imenso e formosíssimo, a imaginação tomava asas e fugia pelo vago infinito de regiões ideais. Recordações de todos os tempos, pensamentos de todo o género me afluíam ao espírito e me tinham como num sonho em que as imagens mais discordantes e disparatadas se sucedem umas às outras. Mas eram todas melancólicas, todas de saudade, nenhuma de esperança. She don't need is another hungry mouth to feed again. People, don't you understand? A child needs a helping. He'll grow to be an angry young man someday. Take a look at you and me. Are we too blind to see? Do we simply turn our heads? Little boy with the runny nose plays in the street as a cold wind blows in the ghetto. In the ghetto. And his hunger burns. So he starts to roam the streets at night, and he learns how to steal, and he learns how to fight in the ghetto. Then one night in desperation, the young man breaks away. He buys a gun, he steals a car, tries to run, but he don't get far. And his mama cries. As a crowd gathers round, an angry young man face down in the street with a gun in his hand. For a while, I could make me over. Passaram-se aqueles 8 dias no vale, não já como se tinham passado tantas outras semanas, em vagas tristezas, em desconsolação e desconforto, mas em positiva ansiedade e aguda aflição, pela certeza que trouxera o frade de se achar Carlos no Porto, fazendo parte do pequeno exército de Dom Pedro. Incertos rumores, daqueles que percorrem um país em tempos semelhantes e que aumentam e exageram, confundem todos os sucessos, tinham chegado até às pacíficas solidões do vale com as notícias de combates sanguinários, de comoções violentas, de desacatos sacrílegos, de vinganças e represálias atrozes tomadas pelos agressores, retribuídas pelos que se defendiam. Chegou a sexta-feira, e as horas desse dia, sempre desejado e sempre temido, foram contadas minuto a minuto. A qual mais longo, a qual mais pesado e lento de volver, quanto mais se aproximava o derradeiro. viagens? Espero fazer muitas. Vamos à descrição da estalagem. Não pode ser clássica. Assoviam-me todos esses rapazes de pera, bigode e charuto que fazem literatura cava e funda desde a porta do Marrar até ao Café de Moscou. Mas aqui é que me aparece uma incoerência inexplicável. A sociedade é materialista e a literatura, que é a expressão da sociedade, é toda excessivamente e absurdamente e despropositadamente espiritualista. Sancho rei de facto, Quixote rei de direito. As the sun flies. step I take recalls how much in love we used to be. Oh, how can I forget you when there is always something there to remind me? Always something there to remind me. I was born. Estas minhas interessantes viagens vão ser uma obra-prima. Erudita, brilhante pensamentos novos, uma coisa digna do século. Preciso de o dizer ao ouvinte para que ele esteja prevenido. Não cuide que são quaisquer dessas rabiscaduras da moda que, com o título de impressões de viagem, ou outro que tal, fatigam as imprensas da Europa sem nenhum proveito da ciência e do adiantamento da espécie. Primeiro que tudo, a minha obra é um símbolo. É um mito, palavra grega, e de moda germânica que se mete hoje em tudo e com que se explica tudo, quanto se não sabe explicar. É um mito porque, já agora rasgo o véu, e declaro abertamente ao benévolo ouvinte a profunda ideia que está oculta debaixo desta ligeira aparência de uma viagenzita que parece feita a brincar. E no fim de contas é uma coisa séria, grave, pensada, como um livro novo da Feira de Leipzig, não das tais brochurinhas dos Boulevards de Paris. Thought of you does things to me never before. Has someone been more unforgettable in every way? And forevermore. Thank you. passagem com circulação pela linha número 3. Tudo o que tenho procurado na vida nunca foram bens nem chalés em Sintra. Tudo o que tenho procurado na vida foram sempre grandes paisagens por dentro da alma humana. Mas raramente as encontrei. Por isso sinto-me como um mendigo a quem deram por esmola todas as alamedas e para abrigo lágrimas nas bermas. E tudo isto me bate em uníssono como um comboio invisível que vem do meu passado e atravessa comigo toda a minha vida. Memories pass between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Quiet thoughts come floating down and settle softly to the ground like gold of autumn leaves around my feet. I touch them and they burst apart with sweet memories. Sweet memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways and quiet nights and gentle days with you. Memories press between the pages of my mind. Memories sweeten through the ages just like wine. Memories, memories of holding hands and red bouquets and twilights trimmed in purple haze and laughing eyes and simple ways. Linhas de ferro, uma ao lado da outra, caminho de gentes, caminhos de sonho, viagens sem fim. Linhas de ferro, uma ao lado da outra, caminho de gentes, caminhos de sonho, viagens sem fim. Thank you. seen it all. I have seen the trees. I have seen the willow leaves dancing in the breeze. I've seen a man killed by his best friend, and lives that were over before they were spent. I've seen what I was, and I know what I'll be. I've seen it all. There is no more to see. Porque tudo na vida pode ser um filme. Tudo na vida pode ser como no cinema.